Uma grande movimentação de policiais militares, guardas municipais, socorristas do SIAT, policiais civis foi registrada na região do bairro Portal da Foz e Vila da Batalha. Por volta de 18 horas e 35 minutos, uma equipe da Guarda Municipal recebeu uma denúncia de disparos de arma de fogo na rua Urbano Caldeira, próximo ao Colégio Duque de Caxias. No local, os homens constataram que se tratava de uma tentativa de homicídio a golpes de faca a um cidadão que já estava sendo socorrido pelo SIAT. Em seguida, tiros foram ouvidos em uma situação bem próxima. Os guardas municipais e policiais militares então deslocaram-se para o ponto onde os disparos ocorriam e encontraram caído na rua Engenheiro Araripe, próximo ao número 1968, um homem ferido por vários disparos. Uma outra equipe do SIAT foi chamada para atender esta ocorrência e a área foi isolada. João Carlos dos Santos, de 37 anos, era o agressor da primeira vítima, o homem que foi esfaqueado e socorrido pelo SIAT na rua Urbano Caldeira. Ele foi alvejado por vários disparos de revólver. A vítima ainda estava com a faca usada na tentativa de homicídio em seu bolso. Quando a viatura do médico e a ambulância deslocada da Vila A chegaram ao endereço do baleado, apenas constataram o que já estava evidente. A vítima já estava em óbito. Policiais militares do Gotamotran localizaram uma motocicleta, uma fotografia e identificaram um nome, que possivelmente seja do autor do crime. Tudo agora está nas mãos da Delegacia de Homicídios e quem tiver qualquer informação pode ligar para 0800-643-2977. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.